Uma boa noite a todos. Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês, caminhando já para a metade final da semana de oração, né? A gente nem vê o tempo passa rápido, né? O título da mensagem que eu trouxe para vocês essa noite diz assim: a mensagem da salvação no Salmo 119. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, verso 21. E esse vai ser um texto importante para as nossas considerações hoje e para o resto desta semana. E nós vamos aprender uma verdade muito importante a respeito da salvação. E eu quero que você não esqueça dessa verdade, que você entenda essa verdade e que você avalie a sua vida à luz dessa verdade. E assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 1, verso 21, a Bíblia diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Sabe, meus queridos amados, irmãos e irmãs, a mensagem da salvação é uma mensagem maravilhosa, mas ela é, primeiramente, uma mensagem que tem a ver com uma mensagem não tão maravilhosa assim, que é o pecado. A mensagem do pecado, de que nós somos pecadores, é uma mensagem pesada. Revela nossa hipocrisia, nossas maldades, nossas malícias, nossas vaidades, os nossos orgulhos, as nossas transgressões. E esse quadro todo, que é o quadro do pecado, não é um quadro bonito. E muitas pessoas se recusam a olhar para esse quadro. Elas não querem olhar no espelho e ver ali uma pessoa pecadora. Mas a verdade é que nós somos pecadores. Mas a Bíblia diz que cada pecador tem um Salvador. Jesus nasceu nesse mundo. Deus se fez carne para habitar entre nós, para nos salvar do quê? Dos nossos pecados. Tem muita gente no nosso mundo querendo ser salva da pobreza, quer conhecer Jesus e ficar rica. Tem muita gente no nosso mundo querendo ser salvo das decepções da vida. Então ela quer conhecer Jesus para nunca mais dar nada errado na vida dela. Agora ela conhece Jesus, e as pessoas, elas querem ser salvas, então, desse tipo de coisa. Mas quando você diz para elas que Jesus quer salvar elas do pecado, aí a coisa já não é mais tão prazerosa assim. Você mente, Jesus quer te salvar da mentira. Ele quer perdoar o que você já mentiu e te dar poder para você parar com isso. E agora os mentirosos não tem mais tanto prazer assim de conhecer Jesus, porque Jesus é alguém que pede para eles abandonar a mentira no processo da salvação. E muitas vezes as pessoas não querem fazer isso em relação ao pecado da mentira ou qualquer outro pecado. Portanto, a gente conclui que a mensagem da salvação, ela está construída a partir da realidade do pecado. É porque o pecado é uma realidade que a gente prega uma mensagem de salvação. Através dessa verdade, nós aprendemos duas coisas muito importantes. A primeira delas é a seguinte: todo e qualquer pecador precisa de salvação. Qualquer pessoa que peca está em necessidade de salvação. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade: qualquer pessoa que precise de salvação já se envolveu com o pecado. Porque a Bíblia diz que Jesus veio nos salvar do nosso pecado. Então, se eu disser assim: João precisa de salvação, é a mesma coisa que dizer que João é um pecador ou que João já pecou. Porque só quem precisa de salvação é quem já pecou, é quem é um pecador, é quem peca. Então, isso é uma questão muito importante para a gente entender a mensagem desta noite. Portanto, irmãos, eu quero dividir os propósitos da salvação em dois. E o primeiro propósito é o seguinte: expiar ou redimir para oferecer perdão de pecados. O que que é a mensagem da salvação? É a mensagem do perdão daqueles pecados que você já cometeu. Porque se Deus não perdoar os pecados que você já cometeu, não tem salvação. Para que exista salvação, tem que existir perdão. Agora, a mensagem da salvação, ela não gira só em torno do perdão. Por quê? Deixa eu te mostrar uma história. Pense no seguinte, pense um camarada que estupra mulheres, uma coisa terrível, causa muito sofrimento às vítimas dele. E ele vai e estupra uma, duas, três, é bastante. Esse camarada é um pecador, ele está fazendo a vontade do diabo, ele está fazendo a vontade da carne, do pecado, é isso que ele está fazendo. Agora imagine o seguinte, o estuprador encontra com Jesus. Será que tem perdão para esse pecador? Pela palavra de Deus, tem perdão, com uma condição, que ele se arrependa do seu pecado. E o arrependimento é doloroso para quem entende o que é o pecado. Você carregar na tua mente, no teu coração, o peso de já ter estuprado uma pessoa, é uma coisa pesada para quem crê na palavra de Deus. Você carregar o peso de alguém que já matou outra pessoa, carregar o peso de alguém que já mentiu, carregar o peso de alguém que já adulterou e etc. São coisas pesadas, não são coisas simples. Agora imagina que esse pecador que estuprou mulheres, ele conheceu Jesus e ele pediu perdão dos seus pecados. Aí Jesus perdoou ele. Aí ele saiu desse encontro com Jesus e estuprou mais uma, mais duas, mais três, mais quatro, mais cinco. O que você acha disso? Você se sente feliz diante desse quadro? Diz que tem perdão para o pecado, mas não tem mudança de vida? Não tem vitória contra o pecado? Então percebam o seguinte, o propósito da salvação é perdoar o pecado, sim, mas tem um segundo propósito. Que propósito é esse? Capacitar aquele que foi redimido a prestar obediência à lei, cuja transgressão caracteriza o pecado. O propósito de Deus é perdoar o mentiroso e capacitar ele a não mentir. Porque não faz nenhum sentido Deus somente perdoar o pecado e não dar poder para as pessoas vencerem o pecado. Se torna uma escravidão muito dura. Então, o propósito de Deus é perdoar e transformar, para que quem mentiu não minta mais, e quem matou não mate mais, quem transgrediu o sábado não transgrida mais, e assim por diante. E aí, através desse processo, a gente entende uma coisa: Deus vem visitar o homem aonde? No pecado. Deus, ele vem sujar as mãos dele com o homem no pecado. E Deus vem chamar pessoas mentirosas, assassinas, transgressoras do sábado, estupradoras, ou traficantes, ou drogadas, ou qualquer pecado que for. Deus vem falar com essas pessoas. E ele diz o que para elas? Eu morri na cruz do Calvário, e na cruz eu carreguei os seus pecados, para poder te perdoar e te transformar. E sabe para onde que eu quero te levar? Para uma eternidade sem pecado. Já pensou uma vida onde ninguém mente, ninguém rouba, ninguém mata, ninguém fala mal dos outros, ninguém faz fofoca, ninguém transgride o sábado, ninguém estupra, ninguém é malicioso, ninguém é vaidoso, ninguém é arrogante, e todo mundo se ama, se ajuda e vive de forma perfeita, sem doença, sem frustração, sem tristeza, para sempre? É isso que Deus quer dar para você. Essa é a mensagem da salvação. Deus quer levar o pecador para o céu. Ele quer tirar você aqui do pecado e te levar para a eternidade, onde não tem pecado. Fica muito claro isso para a gente. E se a gente quer chegar na eternidade sem pecado, adianta a gente achar que o pecado é normal? Mentir é normal, roubar é matar, estuprar é normal, falar mal é normal, fazer fofoca é normal, transgredir o sábado é normal. Se a gente tem esse tipo de postura na vida, será que a gente ia querer viver uma eternidade sem pecado? Onde ninguém rouba, ninguém mata, ninguém fuma, ninguém bebe, ninguém faz sexo sem compromisso, sem amor. Será que é isso que a gente quer? Então, se a gente quer chegar numa eternidade sem pecado, a gente tem que lutar contra o pecado desde quando? Desde ontem. Desde agora. Não adianta a gente ficar pensando que o pecado é uma coisinha normal na nossa vida. E essa é a mensagem da salvação, onde Deus perdoa o teu pecado, mas transforma a sua vida para te ajudar a ser uma pessoa melhor, segundo a vontade e a lei dele. A partir de agora, nós vamos nos aprofundar nas perspectivas bíblicas a respeito da salvação, a partir do estudo do Salmo 119. Abre aí a sua Bíblia, Salmo 119, e nós vamos ler agora 8 textos do Salmo 119. 8 versículos. Enquanto você abre a Bíblia aí, deixa eu te dizer. O Salmo 119 traz 8 versos que usam diretamente termos relacionados ao conceito de salvação. E muitos outros versos têm implicações nas mesmas direções. Vamos ler então esses 8 versos para a gente pensar um pouquinho a respeito da salvação que Deus nos oferece. Então, o primeiro verso, verso 41, e a Bíblia diz assim: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, a tua salvação, segundo a tua promessa. Então, a salvação é uma realidade da misericórdia de Deus, segundo a promessa que Deus nos fez. Verso 81, olha o que o salmista fala: desfalece minha alma, aguardando a tua salvação, porém eu espero na tua palavra. A gente anseia e aguarda pela salvação que Deus nos promete e que Deus nos comprou, esperando na sua palavra. Verso 94, aí o salmista diz assim: sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. A gente tem que reconhecer que a gente pertence a Deus, e por pertencermos a Deus, a gente pode pedir para Ele: Senhor, nos salva. Verso 117, aí a Bíblia diz assim: sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. A gente pede a Deus para Ele sustentar a gente, para Ele salvar a gente. Verso 123, desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. A Bíblia diz que Deus é justo e a gente anseia por essa justiça, e nessa justiça se manifesta a salvação que Ele nos deu e nos comprou na cruz do Calvário. Verso 146, clamo a ti, salva-me, e eu guardarei os teus testemunhos. A gente tem que clamar a Deus, pedir para Ele: Senhor, me salva. Verso 155, aí a Bíblia diz assim: a salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Infelizmente, a salvação que Deus comprou está longe daqueles que não buscam a Deus, que não se inclinam a Deus. Deus comprou a salvação para eles, mas eles estão o quê? Longe da salvação. E o verso 174, o último verso por enquanto: suspiro, Senhor, por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer. Então nós temos aqui 8 versos da Bíblia, no Salmo 119, onde se fala da salvação, a salvação que Deus nos oferece. Eu poderia deduzir algumas ideias a partir dos textos que a gente leu até aqui. Dá uma olhadinha aí, presta atenção. Aquele que escreveu o Salmo 119, ele acreditava e confiava na salvação e sentia necessidade dela. O camarada que escreveu esse texto que a gente leu, ele acreditava na salvação, ele esperava pela salvação que Deus prometeu para ele. Através dessa postura, ele claramente reconhecia o seu envolvimento com o pecado. Se eu estou dizendo para Deus assim: Senhor, eu espero a tua salvação, que eu estou querendo dizer? Pai, eu sou um pecador, eu preciso do Senhor. E o salmista que escreveu o Salmo 119 está dizendo isso para Deus: eu sou pecador, eu preciso da salvação. Esse homem que escreveu o Salmo 119, ele era um objeto da redenção oferecida da parte de Deus. Deus, ele oferece para o ser humano a redenção, o perdão e a transformação. E esse homem era um deles, um dos seres humanos. Ele clama, suspira e espera pela salvação, demonstrando sua inteira dependência de Deus. Você, para ser salvo, precisa de Deus. E esse homem que escreveu esse texto também: eu preciso de Deus. É isso que ele está reconhecendo em todos esses versos que a gente leu. Agora, é importante e é interessante notar que o salmista não advoga uma postura arrogante sobre a sua própria salvação, como alguns poderiam concluir, analisando sua caracterização dos que abandonam a lei de Deus e rejeitam a salvação, o que ele mesmo não faz. Dá uma olhadinha aí nesses textos, Salmo 119, dá uma olhadinha no verso 53. Olha só o que o salmista nos diz: de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. E o verso 155, que a gente já leu, diz assim: olha, a salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Se a gente lesse só esses dois versos, a gente poderia concluir uma coisa do tipo assim: o camarada que escreveu esse texto é muito arrogante. Ele fala assim: aqueles pecadores lá que rejeitaram a tua lei, eu não, eu sou melhor do que eles, eu mereço a salvação, porque eu sou isso e sou aquilo. Se a gente lesse só esses dois versos, a gente não poderia ter uma impressão que ele é assim? Pecadores são quem? São os outros. Quem precisa de salvação? São os outros. Eu sou melhor do que os outros. Agora, entenda uma coisa: em praticamente todos os textos que a gente leu, em 7 dos 8 textos que falam da salvação, o salmista se humilha e se entrega nas mãos de Deus, confiando em Deus e não em si mesmo. O salmista nunca diz: Senhor, me salva, porque eu mereço a salvação. Senhor, me salva, porque eu sou melhor do que os outros. Senhor, me salva, porque os outros merecem o inferno, mas eu mereço ir para o céu. Ele não fala isso em nenhum momento. Ele se humilha. Senhor, eu espero pela tua salvação, me ajuda. Senhor, eu sou teu, salva minha vida. Senhor, me concede a tua salvação segundo a tua promessa. Ele se humilha diante de Deus, ele ora, ele pede para Deus que Deus tenha misericórdia dele. Entretanto, irmãos, restam algumas verdades a respeito da experiência da salvação a partir do Salmo 119. Apesar do salmista se colocar na defensiva e não advogar a postura "eu já estou salvo", ele afirma corajosamente guardar a lei de Deus em uma fidelidade radical. Vamos ler alguns textos do Salmo 119, verso 67. Preste atenção em algumas questões aqui muito importantes. Dá uma olhada no que ele diz. E preste atenção se você acha que você se identifica com ele. Será que você poderia dizer o mesmo que ele está dizendo aqui? E ele fala assim: antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. O salmista afirma que antes ele andava errado, mas agora ele está fazendo o quê? Eu guardo a palavra de Deus. Você pode dizer o mesmo? Olha, no passado eu andava errado, eu vivia mentindo, adulterando, idolatrando, falando mal, pensando mal, mas agora eu guardo a palavra de Deus. Você se sentiria confortável em dizer isso sobre você mesmo essa noite? Dá uma olhadinha no verso 11 do Salmo 119. Versinho famoso, importante, e a Bíblia diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O salmista afirma, irmãos, que ele estava guardando as palavras de Deus no coração, para que ele pudesse fazer o quê? Não pecar contra Deus. Você pode dizer o mesmo essa noite? Pai, a tua palavra está no meu coração, e eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Porque se eu não guardar a palavra em mim, eu vou pecar. Eu vou mentir, eu vou adulterar, eu vou falar mal, eu vou fazer fofoca, eu vou pensar o mal de alguém, eu vou alimentar o mal na minha vida. Mas eu não faço isso. Por quê? Porque eu guardo a tua palavra no meu coração. Eu penso na tua palavra, eu oro sobre a tua palavra. Eu quero viver segundo a tua palavra. Será que a gente pode dizer isso essa noite? Dá uma olhadinha no verso 30 do Salmo 119. E ele diz assim, olha: eu escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. A tua escolha ou as tuas escolhas têm sido em direção à fidelidade igual a ele, ou têm sido em direção à infidelidade? Tenho escolhido o pecado. Ele diz: eu tenho escolhido a fidelidade, é o que eu escolhi. Dá uma olhadinha no verso 60 do Salmo 119. Aí ele diz assim: apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Tem gente que, quando conhece a verdade a respeito do sábado, aprende que Deus ordenou a gente a não trabalhar no sábado. E tem gente que pensa assim: olha, 2014 eu não vou conseguir guardar o sábado, mas eu vou me organizar para que a partir de 2015 eu guarde o sábado. Tem gente assim ou não tem? Tem. Olha, eu aprendi pela lei de Deus que mentir é pecado, mas a mentira faz parte da minha vida e eu tenho planos de parar de mentir, mas o plano não é para já, o plano é para daqui um pouco. Tem pessoas que fumam cigarro e elas sabem que elas estão pecando, destruindo o seu corpo, mas elas pensam assim: eu vou parar, eu quero parar, mas não é agora, eu quero parar daqui a pouco, lá para frente. Olha só como que é a postura do salmista: eu me apresso, não é o me retardo, para guardar os teus mandamentos. Não é uma coisa, eu vou guardar os mandamentos de Deus daqui um ano. Não, eu estou apressado, eu quero guardar ontem, eu quero guardar hoje os mandamentos de Deus. Dá uma olhada no verso 101. Vamos ver se você consegue dizer isso sobre a tua vida hoje, essa noite. De todo mau caminho eu desvio os meus pés para observar a tua palavra. Eu desvio meu pé, não é de alguns maus caminhos, de todo mau caminho. Eu sei que mentir é errado, eu desvio meu pé da mentira. Eu sei que beber cachaça é errado, eu desvio meu pé de beber cachaça. Eu sei que roubar é errado, eu desvio meu pé de roubar. E eu poderia citar um monte de coisa errada que existe, e eu desvio meu pé de todas elas. Será que você pode dizer isso a respeito da tua vida essa noite? Dá uma olhadinha aí, irmãos, verso 106 do Salmo 119. Olha só o que esse camarada diz: jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Eu juro que eu vou guardar a lei de Deus. E não é só eu jurei, eu confirmo o juramento. Uma fidelidade espantosa, tremenda. Dá uma olhadinha aí, irmãos, verso 113. Olha só a música que esse camarada canta. E ele diz assim: aborreço a duplicidade, porém eu amo a tua lei. Você já pensou você poder dizer para Deus, olhando no olho de Deus: Senhor, eu aborreço a vida dupla, eu amo a tua lei, Pai. Maravilhoso, não é? Verso 121. Dá uma olhada no que esse camarada diz. Olha só, falando da vida dele mesmo: tenho praticado juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Parece que o autor do Salmo vai ficando cada vez maior, né? Eu tenho praticado justiça. Olha a coragem desse homem. Dá uma olhadinha aí, irmãos, verso 166, e é o último verso: espero na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. Senhor, eu guardo, eu cumpro os teus mandamentos. Deixa eu perguntar para você: na sua experiência de salvação, você enxerga em você a mesma ousadia do salmista. Na tua experiência com Deus, se você não conhecesse o Salmo 119, e eu pedisse para você, vai para tua casa hoje à noite, pega um caderno e uma caneta, e escreve para Deus o que você quiser. Você escreveria algo parecido com o que ele escreveu? Senhor, eu pratico a justiça, eu amo a tua lei, eu cumpro os teus mandamentos, eu guardo a tua palavra, eu sou fiel. Você se enxerga nesse salmo? Você teria coragem de dizer o que ele diz? Sabe, irmãos, que essa pergunta, ela mexe com a gente. Porque nós estamos acostumados a responder, não, eu não tenho coragem de dizer nada disso. É verdade ou não é? E todos nós nos sentimos diferentes do autor do Salmo 119. Pelo menos nesses textos que a gente leu. E às vezes, irmão, a nossa experiência de salvação não traz para a gente essa confiança, não traz para a gente essa ousadia, não traz para a gente essa perspectiva de fidelidade. A gente pede perdão, só continua pedindo perdão e não faz nada além de pedir perdão. Parece que a vida cristã se resume em pedir perdão, porque a gente nunca é fiel, porque a gente nunca guarda a vontade de Deus. E sabe, irmãos, quando a gente olha para o autor do Salmo 119, a gente fica envergonhado, mas também a gente se sente com esperança. A vida cristã não é uma vida de derrota, a vida cristã é uma vida de vitória. Claro que essa vitória não é você que conquista pela tua própria força. É Jesus que nos salva dos nossos pecados. Se um dia a gente puder cantar esse salmo, não é porque a gente é melhor do que os outros, não é porque nós fomos vitoriosos pelo nosso próprio poder, é porque Jesus nos salvou dos nossos pecados. E Ele tirou a mentira da nossa vida, e hoje a gente fala a verdade, e a gente pode cantar, Senhor, eu amo a Tua lei. Por quê? Porque a gente pode dizer isso para Ele, porque Ele transformou a nossa vida, porque Ele nos salvou, porque Ele nos abençoou, porque Ele transformou o nosso coração. E antes, onde só tinha malícia, hoje tem amor, tem fé, tem esperança, tem misericórdia. E por mais que a gente não seja perfeito, se Jesus está no nosso coração, tem que ter amor no nosso coração. E se tem amor no nosso coração, a gente pode cantar para Deus, Senhor, eu guardo a tua lei, porque tem amor no meu coração, Pai. Não é bonito? Não é importante? E a gente, irmãos, muitas vezes, está vivendo uma vida pequenininha do lado de Deus, com vergonha de cantar para Deus, com vergonha de orar para Deus, com vergonha de dizer para as pessoas, olha, eu sou fiel, eu faço parte de uma igreja que guarda os mandamentos de Deus. Porque a gente não acredita que a gente guarda, nem que ninguém guarda, e às vezes a igreja vira o clube dos hipócritas. Todo mundo dizendo que está guardando a lei de Deus, mas está fazendo fofoca, mentindo, pintando e bordando por aí. E muitas vezes a razão do qual a gente não tem mais poder para pregar o Evangelho, isso dizendo de vocês e de mim mesmo, é porque a gente não é coerente com aquilo que a gente conhece. E a gente sabe que não deve fazer as coisas erradas, e a gente se entrega para as coisas erradas. E a gente sabe que deve ser fiel, e a gente não é fiel. E quando a gente faz assim, a nossa alegria diminui, o nosso prazer diminui, a nossa confiança diminui. A gente já não ora, não louva, não prega como deveria orar, louvar e pregar. Mas essa noite, irmãos, nós aprendemos uma coisa muito importante. Jesus salvou a gente para nos dar uma vida de obediência pela fé, e nós podemos ter essa vida de obediência. Senão, a vida cristã ia ser só uma derrota. Mas Paulo diz assim, sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou. Nós somos mais do que vencedores, irmãos, não por nós, mas por meio daquele que nos amou. Nós vamos terminar essa mensagem orando a Deus. Não fiquem desanimados, porque você acha que o autor foi muito fiel e você não é fiel. Nós vamos ver amanhã que o autor desse salmo, como nós já vimos durante toda a semana, ele é um pecador. Nós vamos entender algumas verdades muito importantes amanhã à noite. Não deixe de estar aqui. Por hoje, vamos celebrar a salvação de Deus. Pedir para Ele que Ele nos faça fiéis e felizes pela graça e misericórdia de Jesus Cristo. Nós vamos terminar essa mensagem em oração. E peça para Deus, e vamos pedir para Deus que Ele nos faça fiéis pela graça de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus eterno e maravilhoso, Em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra nesta noite, Pai. Obrigado pela ousadia do salmista. E coloca essa ousadia no nosso coração também, Pai. Nós não queremos ser arrogantes, não queremos ser orgulhosos, muito menos mentirosos. Mas sim, Pai, queremos poder olhar no teu olho e dizer: eu amo a tua lei, eu guardo os teus mandamentos e a tua palavra, Pai. Dá-nos essa experiência pela graça de Jesus Cristo. Nós oramos em nome dele. Amém.